um sangue lá da cruz. É melhor crer, creia no nome de Jesus. Vou te contar, vou te contar, vou te contar uma história de amor. Jesus Cristo morreu por você e na cruz sentiu muita dor. Mas amigo, não fique triste, a história não termina assim. Jesus Cristo morreu por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É, pense, pense no sangue lá da cruz. É, creia, creia no nome de Jesus. Oh, creia, creia no sangue de Jesus. Creia, creia no sangue de Jesus. Não há nada que você possa pedir que ele não faça. Disse Deus ao seu povo, agindo eu quem impedirá. Ei, povo de Deus, escute a voz do seu Senhor. Deus está falando, o meu sangue já te salvou. Então Jesus disse assim, está salvo quem crê em mim. Tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. É, pense, pense no sangue lá da cruz. É, creia, creia no nome de Jesus. Ele tem poder, você precisa crer. Clamando o seu nome, tudo pode acontecer. É, é, esse sangue tem poder. Acredite no nome de Jesus. Seu Senhor, Deus está falando, o meu sangue já te salvou.